ZYL227. Rádio Carijós AM, 1270 kHz. A voz de Conselheiro Lafaiete, gerando qualidade para toda a região. Emissora da Organização Agostinho Campos Neto, uma potência em comunicação. Túnel do Tempo.